o Tico e o Teco. O Tico e o Teco são dois gatos travessos. Quando eles estão juntos, é certo que voarão arremessos. O Tico, às vezes até é fofico, mas o Teco é grande malandreco. A verdade é que, sem eles, eu não fico, mesmo que aconteça algum treco. O Tico era recém-nascido quando para casa veio. O Teco vivia na rua esquecido. Eu acolhi-o no meu meio. O Tico e o Teco são dois gatos amáveis. Nem sempre podem estar juntos por cuidados indispensáveis. Ah, bueno.